Costa, Juliette, 962. Mantenha a posição, Tia Juliette, voo 962, que posição prevista é o 1-0. Gente, manterei a posição. Mas o contra 76 está livre de restrições de velocidade. Quase é livre, 76 está livre de restrições de velocidade. Vai depender do embarque, agora ele vai terminar, entendeu? 144, no solo de 3000, libere pista pela direita, solo 219. Direita, ambos embarque, está preso no 44. É 220, reduz para 220. 220, 2-3-0. Falou, T3144. T3144, reporte corrigindo. Mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, T3144. Aguarde, voo no 167. Azul 476, dispara 2000 pés, ajuste no 011, autorizado final, reporte estabilizado. 2011, autorizado, reportaremos. Tive 5367, decolou os 37, controle no 208, boa viagem. 08, 5367, boa. Aerofax 1-4-4-6-3, alternando Salvador, 3 horas de autonomia, 1-1-3 a bordo. 3-0 táxi, Apache, Índia, Ponte Pera, Torre 18, meia dúzia, ajustando no 1011, azul 4463. 1011, autorizado táxi, Apache, Índia, no ponto de espera da 1-0, 1-1-8, decimal 6, azul 4463. Gol no 167, coordenação que fez solo, inicia o pushback após a passagem da embreada da sua cauda, reporte para o táxi, é o gol no 167, agilizando. O que é que você deveria para a cidade de Coisa da Pris, 6254? Aguarde. A escuta grata. Azul 4463 no solo? Consiga, 4463. Gente, se puder agilizar um pouquinho o táxi, ok? Pra agilizar a decolagem do senhor. Agilizando já. 4, 3. Boa tarde. O passageiro do 2230 poderia voar pro do externo ou duna? Passageiro 2230, o pouso do senhor está na pista 10. Correção, 17. Ah, o pouso é na pista 17, confirma? Afirmativo. Há algum problema com a pista 10? Tem um buraco na pista 10. O último será o azul 417.000. O senhor foi vetorado para final visual da pista 17. Ah, ok, então. Final da pista 17, meu Deus. Sim. Salvador, o 4463, ponto de espera no 0 e pronto. 4463, a linha decola sem parada, vento uma centena no 7 nós. A linha decola sem parada, o 4463. Meia, torre 1186. 86, obrigado, daqui a pouco. Torre Salvador, boa tarde, azul 4076, agora 6 milhas externas. 4076, que negar 1010, continua a aproximação, check-in, acorde pista livre. Ok, aguardando 1010, azul 4076. Pois é, táxi, via Pátio Índia, ponto inspetor 1862, com 1011, gol no 167. Pistão 10, está fechada, pouso somente na 17. Ciente, reforma atenção para o cancelamento, voa na Prodo VOE. O passageiro 2230 poderia voar na Prodo da rotatória? Certa visão, setor? Afirmativo. Gente, então o recorde modificado no 543, descendo para 3.000 pés, reporta na rotatória. Camarada na rotatória, 2230. Papá Romeu, Romeu Cabral, possível. Chave travado na 10, azul 4076. O azul 4076, vento 1 centena 169, quem nega 10, 11 autorizado pouso pistão 10. Ok, livre pouso, azul 4076. 500 pés até o destino. Sente quanto possível chamar de pouso ou direto o destino, reporta no 10 a milha. 169, vento. Ok, livre pouso, azul 4076. Sente, reporta livrando o CTS. 208, muito obrigado, uma boa tarde. Ingressa Juliette, portão 10. Juliette 10, após a passagem do gol 1962. Tá 3144, segue retaguarda o bang da Gol, Juliette, portão 5. Seguindo o colega da Gol, portão número 5, tá 3144. 4463, livra 1800 pés. Azul 4463, contato radar, só para 180, saída da Euleda. Da Euleda para 180, poderíamos voar posição da El? Após 2000, direto Leda. Leda, perfeito. Azul 4463. Avado. Passareiro, continua a aproximação agora, de atualização de pouso, passareiro 2230, que nem é 1010. Ok, aguardando a atualização de pouso. O 167 após o pouso aeronave da Azul ali, mantém a pistão 10, o 167. passarido 2230, está autorizado pouso pistão no 7, vento 1-10 graus, volume a nós. Teve pouso na pistão no 7, passarido 2230. Solo T3093. Confirma? É o T3093, está a confirmação se o aeroporto vai fechar a pista. Em torno de 30 minutos, ok? A partir do. A partir de mais 5 minutos vai fechar por mais 30 minutos a pista. Ok, obrigado. Agora o farol da barra ali, frequência. Uno 167, vento 1 centena com 15 nós, que negamos no 010, está autorizado por decolagem em pista 10. Juliette, Tango Zulu, desça para o número 500 pés, na proa da rotatória. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4076, livrou da nossa escuta. Azul 4076, boa tarde, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão é o 2, Azul 4076. Uno 6747, controle 1208, boa viagem. Uno 208, boa tarde, até a próxima. 2, Alfa Juliette, portão 2. Ok, aqui ele tá ocupado, né? Confirme. O portão 2 não tá ocupado? Negativo, o ocupado é o 1 e o 3. Ah, tá, não tem nada. O 407. Azul Salvador. Aqui, Dael Leda para o 360, Gono 167. Tango Zulu. Azul 4463, voa direto Ilhéus. Direto Ilhéus, vai presente 4463. Prossigo, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu. Acabou o controle? Passageiro 2230, ingressa na Lima. Vai prosseguir, ingressar o pátio principal, contorno os portões, prosseguindo para o pátio 3. A posição prevista é 02. Passageiro 2230. Lima vai seguir para o pátio 3. Na sua escuta até lá, o passageiro 2230. Com informação no momento é a papá, estamos com a pistão no 0 fechada, tem condições de decolar da pistão no 7. Deixa uma Recife, frequência 1251. 4463. Recife agora 1251. 1251 Recife, sou 4463, boa tarde. Quatro, quatro, sete. Pronto, quatro. Cidade Salvador, Barreiras, rota com Papa Estado Plano, DTT, nível de voo 200, saída é Momo, pós-Momo DTT, decolando a pista 197, a primeira curva à esquerda, transponder 55, 57, e o controle Salvador, 120, decimal 8. 5, 4, 5, 3, 7, boa. Salvador, tá 3216? Positivo. Tem a previsão da ser liberada? 30 minutos. Papa Tango Romeu Tango Delta, sendo identificação. Papa Tango Romeu Tango Delta, contato radar 58 milhas, sudoeste do VR de Salvador, mantém o nível de voo 090. Gol 1167, chama Recife, frequência 1251. Ok, 1251 no gol 1167. direto com onde? Romeu Tango Delta, autorizado. Siga azul 4089. 30 minutos. Prossiga. Você está correndo, vai, provavelmente fechou os 47, provavelmente estará abrindo os 17, provavelmente. pessoal com campo, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, torre 118 decimal meia. 8 meia. É, Tango. Papa Tango, Tango Zulu, a 6 vira para a rotatória. Já avisou alguma rota? Juliette Tango Zulu, autorizado direto sinal da 17. É o porte na curta para a sinal da 17, Juliette Tango Zulu. Vamos até a 10, já voltou a parar. Confirmando qual foi a aeronave que chamou a torre? Pulou. Negativo, só vai voltar a operar provavelmente aos 1-7 da próxima. É, jogadão. 4-0, está autorizado a chegada da Mari, reportando ideal, está saindo da, do pouso da pistão no 7? Afirmo, já no ideal, 5-2-4-0. 5240, descendo para o 050, vetor radar para, vetor, para a pista 17, esquerda na proa 055. Esquerda 055, direita 5240. Autorizado, Salvador Vitória, Upper Whisk 50, Cabo de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda, Ildes, decolando da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5551 e o controle de Salvador 120.8. Aerovia Upper Whisk 50. Engajamento correto, aguardando. Está condicionado apenas a abertura da pista esquerda do 4089. Tem que abrir a pista, primeiro que chamar para pushback, aí. Estamos no cheque o trem. Tá baixado e travado. Juliette Tango Zulu, livre pouso pistona 7, o vento uma centena, 19 mais, o ajuste 10-10. É, Juliette Tango Zulu. Estamos no solo aos 08, autorizado backtrack e táxi até o pátio da Baeté. Parte 3 então, Juliette Tango Zulu, táxi autorizado via Lima, na Lima, aguarda para corrigindo. Está autorizado o táxi até o parte 3, contornando as aeronaves, o Juliette Tango Zulu. Está ciente da Quebec? Ciente, mais abertura da pista 107. Ponto para cópia. Cidade Salvador, Galeão, via Upper Zulu 190, SESMAP, Lúbito, Barbacena, após conforme a rota, nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda, Bridge. Decola pista 190, primeira curva direita. Transponder 5561 e o controle de Salvador 120.8. Autorizado 5360. Galeão, Upper Zulu 10, SESMAP, Lúcio, Bragança, Barbacena. Saindo da El, transição Leda após direto Brise. Decola 510 por uma direita. Transponder 5561, controle 120.8. 193. Correto, é forte, pronto, tá 3193. Pesado é forte, tá, que teve 5447. Está ciente da informação, Quebec? Ciente, previsão de abertura da pista 107, Eu tenho aprovado aqui o 360, copia? Autorizado, Salvador, Brasília, via UPZulu 107, nível de voo 360. Saída Arbor, após Alefa, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5554 e o controle Salvador 120.8. Quatro, é o código, cotejamento correto é pós-fonte. Boa noite, 67. O solo, passarei 2230, boa tarde. Passarei 2230, tem essa informação, Quebec? Quebec, de autorização da conquista, por gentileza. Estimada abertura da 107, da 10, os 107, 10, estimado, seu decolo da 10 mesmo? Está autorizado, Salvador, vitória da conquista, roda conforme apresentada no plano, nível de voo 180, saída Arbor, após DCC, decolo da 10, primeira curva direita, transponda 5552, corrigindo 5572, e o controle Salvador 120.8. Segundo a 10, primeira curva direita, e o transponder 5572. Segundo a 10, primeira curva direita, e o transponder 5572. Correio após fronte, passeio 2230. Salvador, tá 32 no meio, informação Quebec. Afirma, aguarde o azul 4089. 432 no meio, informação Quebec, aguarde cópia. Brada. Para o táxi 35447. E com os dados? 48 a bordo, 5 horas, ou na espera da conta. Gente, o 35447, utilizar o táxi de Apache principal, contornando os portões até o ponto de espera na Lima. Ingressa Lima até o ponto de espera da cabeceira 35, é forte quando lá. O 35447 para ingressar na pista e táxi ali a pista. De Alfa, Apache 1, até o ponto de espera da 35 na Lima, o 35447. É o 35447. Qual a previsão de abertura da 10? Confirmando uma estimada, espera mais 2 minutos para liberação. Sobrevoo agora próximo à armação, centro de comandos em sobrevoo. Sim, aí já me escuta. Não. 35240, curva à direita na proa 130. Reporta visual. Direita, 130, já visual com campo, 35240. Gente, Índia, ponto de espera, 1-2-8-6-2, valeu, obrigado. O azul 4089, fornecimento de solo após a TR liberar via Índia, utilizando puxa em contato. É o trip 5240. O Romeu é com Índia, eu tô ciente, número 2 cópia, aguardando. Torre 118.6. 118.6, trip 5240. Eco Lima. Torre Salvador, boa tarde, 35240. 5240, confirmando? Afirmo, hora de base pela direita da 17. 5240, direto, autorizado direto final da 17, reporta na curta, trem checado, 5240. Reportará, 5240. Beleza. Na cola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frode, controle 120 decimal 8, aciona 5567, TAN 3216. Autorizado Fortaleza, 370, na cola da 10, curva esquerda, Momo Frode, a pedula 19, Bangu, Abuco, direto, 208, 5567. Reporta push, TAN. Tá? 26. Um no mil pés, corte na final, trem checado, 5240 da trip. Um no mil pés, cortará 5240. Solo azul. A linha decola pistão no zero, a linha decola pistão no zero, 5447, vento uma centena, 17 nós, mantendo por até 2000. GL no... Gente, reporta no regresso. Nada. Para ingresso na Lima, chama a torre 18612. O 240 da trip já chegou o trem? Afirma, baixou e travou agora na final da 17. Livre pouso no 7, vento uma centena, no 612 é nóis. 5240 da trip. Livre pouso, 5240. Só informação para aeronaves aguardando o solo, a pista no 02 já está liberada, ok? Itaguaia com as condições visuais, escuta os controles. 5447, decolado aos 21, mantendo por até 2000, chame controle em 120 decimal 8. 1208, mantenha por até 2000, 5447, bom dia. Tango Zulu autorizado Lima, Mike reporta na Quebec para cruzamento da pista 97. 5447 decolado, mantendo a proa. Trip 5447, contato radar, só para o 200, saída Momo. 200, saída Momo, 5447. Trip 5240, solo aos 22, livre à esquerda, via Taxui Lima, na Lima, aguarda o follow me da Infraero. É convicto, prossigo. Mike Aculima, prossiga. Gente, aguarde. 4089 está pronto para o táxi, 105 a bordo, 2 horas e 35 de autonomia, está alternando o Galeão. Autorizado táxi, Índia, ponte espera, está no 02-8612, que é o 0010, azul 4089. Ponte espera, 10186, 1010, azul 4089, grato para a boa táxi. 3193, autorizado, puxa, boa táxi. aguarde um minuto. O senhor tá no hangar da ADEI e quer ir pro Pátio 4, confirmando? 5240. Confirma. 5240, lisou pela Lima. Autorizado táxi via Pátio 1, Pátio 3, 5240. Táxi, Pátio 1 e 3, 5240. Pede um minuto para iniciar o Papa Romeo Mike Aculino. Ciente. Então está autorizado o giro de manutenção. O Papa Romeo Mike Eco Lima observando aeronaves ingressando no Pátio 4. Torre Salvador, o Azul 4089, ponto espera. Então no Delta pronto. O Azul 4089, linha decola, piscina 0, vento uma centena, 1.62 é nóis, o ajuste 1.0.0. A linha decola da 1.0 Azul 4089. Via Paris e para Serra Índia Cunha. Porta Serra Índia Cunha. Porta da número 1. Está iniciando o Azul 4089. Ciente, uma centena, 17 nós. 4089. Está autorizando, puxa a porta. Azul 4089, decolado aos 27, controle 1208. 208, boa tarde, obrigado, Azul 4089. Salvador, boa tarde, Azul 4089, decolou da El Leda, está cruzando 900 pés. Azul 4089, ponto radar, só para 340, saída da El. 340 da El, Azul 4089. Tenido pelo B93, 3 no... 93 Taxi Índia, ponto espera do 1028612, que negar 1010. E aí, ponto espera 26, 1010, da 3090. entra em 193, atinge ponto espera pronto, 1-0. TAM 3193, a linha decola pistão no zero, vento 1 centena no 7 mais. Autorizado, puxa, porta táxi, passarei 2230. 3-0. Salvador, TAM 32 no meio, ponte 1 no pushback, tá na minha. 32 no meio. Autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, TAM 32 no meio. Que é Colima 31 graus ponto 1. 31 graus Celsius ponto 1. Gente, autorizado retorno até o hangar, o Mike Acolhema. Zona 93, decolada aos 32, controle no 208. 208, boa tarde, muito obrigado. Salvador, já, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, boa tarde, contato radar, Tubatara Niva 360, vai direto Liga. Direto Leda da presente, subindo para o 360, grata, TAM 3193. Zero. Autonomia 330, Salvador. 60. 74, boa tarde, voe direto em TAP, desça para o nível 050. Passarizo 2230. 60. Azul 4089, Centro Recife, 1235, Unialterne, 1-3325. 1-3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador 3216 para táxi 1-0-3, 5:45, alterna pessoa. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera, pista no zero. É, Salvador, 3:30 também, POB. CAB 103, 103, autonomia 5 horas e 45, Atenas, João Pessoa. Ciente, livre táxi, transferência. Tá, 3, é. Gol no 3216. 3216. Tá, 3216. Tá, 3216. É o gol 1867 para o táxi, temos 1-18 a bordo, 118, Campinas, 4 horas. Número 3 no táxi.